O salve da galera da Cleva é POC 1, POC 2. Ê, chorei. Alô, Geraldo, sonorização. Tamo junto, hein? E quando eu te pedi perdão, você virou a cara e disse 1 milhão de nãos e me mandou embora. Visão de área. E falou que ia doer, mas que um dia sara. Eu não me vejo sem você, e o que é que eu faço agora? Homem chora assim, estourado. Chora assim.